quero sair, eu vou me divertir. Encontrar meus amigos numa boa, juntos vamos conhecer outras pessoas. Eu chego assim, como quem não quer nada, pegando na mão de quem está na parada. Aos poucos eu consigo o que eu quero, união, diversão, eu espero que todos dancem, se divirtam pra valer. Não fique parado, você vai ver. Enquanto a gente viver é assim, não podemos deixar de sair, se divertir, curtir, não deixar de sorrir. Tenho certeza que onde eu passei, gritei, pulei, amigos conquistei, amigos de todas as partes do peito bater. Com certeza não os esquecerei, mas também quero pedir uma coisa a vocês. Quando estiverem tristes, peçam ao DJ. Come on.